Tá 3399, decolador 08, controle Salvador, 120 decima 8, chame agora. 08, obrigado, 3399. Salvador é o Golf, Golf, Golf? Golf, Golf, Golf, prossiga. É, já está disponível já para retoque ou aguarda mais um pouco? Gente, consegue efetuar o reboque em menos de 5 minutos? Ah, consegue, é bem próximo. Gente, 3 para 8 autorizado, chame a término calçado na posição 08. Ok, os 2535 prontos? Autorizado Serra Bravo, Romeu Juliette, conforme Rosa, volume de voo, peso voo 44 para aldeia. Nível de voo autorizado 340, decola da pista no zero, primeira curva à direita. São voo 1 no lento Dóquilo, é o perfil de saída. 5155, acionando o transponder, controle opera no 20, decimal 8, as 2535. Correto, chame para adicionar a parte 3, o azul 2535. Oxalé 6251, pronto? Chega. Autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, piso 1 no 0, Taubaté. Nível de voo autorizado, 360. Decola da pista no 0, primeira curva direita, São Voo 1 no Lido Adóquilo. Correção, ótima. E o transponder 5160, aciona 120 decimal 8, opera controle. Barulho, no 10, Tabaté, no Cepal da pista 10, comando à direita, São Paulo, 1, Leda, Mótiva, nível 360. Circuno 60208 aposta. Correto, chame para o funcionário 062, Pachu. Salvador, bom dia, Oceano 6075, portão 3, para o funcionamento. Gente, autorizado, chame táxi, sou 6075 da Bianca. Chamará 6075. Golf, Golf, Golf, informando o término do reboque. Gente, bom dia, Golf, Golf, Golf. Bom dia. Para o Tarso, Oceania 675, POB 121, 4 horas e 15, alterna Galeão. Kenshi, chame na 075, autorizado, táxi via Pati 1 no Índia, ponto espera a pista no 0, chame quando pronto. O ajuste de altímetro no 0, no 2. 1012, táxi via, chamada pronta, né, 075. Azul 2535, autorizado, chame táxi, não Pati 3. Salvador, gol 229, pushback acionamento, remoto A4. Sente gol no 229, inicialmente mantém a posição, estamos usando o aeronave já iniciando reboque na parte 3. Ok, na escuta aguardando. Oceania 075, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento variável, 039. Assim decola, Oceania 2535, tem 420 de autonomia, terra Campinas, 101 no bordo. O azul 2535, autorizado, táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, quando no ponto espera chama pronto, ajuste no 0 no 2. Pátio 3, pátio 1, Índia, resposta ponto espera pronto, agora 1002, 2535. Gol no 229, autorizado, iniciar a chame táxi. Autorizado, vai reportar táxi no 229. Xamé 075, decolado 19. Chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, Oxenai 675, grato, bom dia. Salvador, Oxenero 62, Chipão, possível estacionamento no 06. Gente, autorizado, Oxenero 62, 51, 062. Autorizado, senhor Rafa. Espera no 0 próximo, azul 2535. Azul 2535, autorizado, alinhar e manter, cabeceiro no 0. Salvador, gol no 229, com 175 a bordo, 4 horas, galeão para o táxi. Gente, gol no 229, autorizado o táxi, via parte 3, parte 1 no Índio, ponto de espera vista no 0, chame quando pronto, ajuste no 0 no 2. Autorizado, parte 3, parte 1 no Índio, ponto de espera, reportar gol no 229. Após 2535, autorizado decolagem pista no 0, vento variável com 03 nós. Decolagem no 0, Salvador, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, Oxenai, para o táxi Oxenai 625, temos 166 de POV com vaga de autonomia para Confins. Seixo Oxenai 251, autorizado o táxi, a retaguarda do Boeing 737-600, está no momento passando a série do PAD 3. Vai chamar quando pronto no ponto de espera como número 2 ou ajuste no 0 no 2. Na retaguarda do voo, passando à frente, chamará quando pronto, quando espera no 6251. 229 3-0, alinhar e manter, cabeceiro no zero. Ali mantemos 9-3-0, decolagem pista no zero. Vento variável 02, nós. Xenéia 625, neutralizado, linha de mantém. Canal Weber X-Ray inicia reboque no pote 3, chama para ingresso no pote 1. Ótimo, X-Ray iniciando o reboque, aguardando o diretor para ingresso no pote 3. Bruno 229, decolador 27, controle Salvador, 120 decimal 8, chama agora. 08. Xenéia 251, neutralizado, decolagem de cima 0, vento variável 029. Livre decolagem na 1-0, 15, prossiga. Solicito autorização para reboque da aeronave do Pátio 3. Posição 3, ao mesmo para o Pátio 1. Posição 1. Sente Oscar November X, correção Alfa, Yank Índia, autorizado até a série do Pátio 3. Alfa Yank Índia, autorizado até. Ah, tio, vai ficar dentro da aeronave também, tá sendo no pátio 3, coisa, rebocando no pátio 3, para ingresso no pátio 1, ok? Provavelmente tá a sua retaguarda no momento. Ok. Oxenem 251, decolador 30, controle, opera aí no 20.8, chama agora. 208, bom dia. Já está autorizado o ingresso no pátio 1 para a posição 05, repousa térmico no calçado. Ótimo, onde é que é esse, hein? Repousa térmico no ponto 5 prossiga. 6 na parede do reboque. Autorizado, chega o táxi. Correção, o Alfa em Índia vai iniciar o reboque e já está autorizado até a posição 01, onde vai reportar a término. Havia sido autorizado até a saída do padrão. Isso copiou ou não? Copio. 4 km/h na posição 05, encerrado o reboque, grato, bom dia. Sente bom dia, Oscar, não lembra que foi. o fim aqui em Diatérmico? Obrigado, bom dia. Fala, Salvador. Bom dia. Sou Mike Yang, X-Ray. Mike Yang, X-Ray, possível, bom dia. Bom dia, solicito autorização para o reboque da posição 12 para a posição 11, no Pai Conto, por favor. Foi entendido que se encontra na 12 remota e solicita 11 do pátio? Afirmativa. Reporta término o Mike X-Ray. Posição Mike Yank X-Ray. Ok, reportar o término. Salvador, tá Mike Yankee X-Way, informa o término do reboque, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Papa Tanga, Kilo November, Torre. Confirmando transporte de enfermo? Gente, autorizado para Serra Brava, Quebec, Vitor, via rota do plano de voo, nível 085. Decolagem da pista no 7, curva direita, via corredor Axé. Manterá 1.000 pés até o farol da barra, 1 liberação do controle. Transponder 5172, controle Salvador, 120-8. Confirme o nível final, Exo November. Correto, chame no ponto de para da Papá, Exo November. Autorizado ingresso, pista no 7, chame pronto para decolagem, Exo November.